A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é um motivo de grande alegria podermos compartilhar mais um dia de vida juntos e manter a nossa fé alicerçada na palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar, vamos fazer uma série de meditações sobre o livro de Gênesis. Viemos do Apocalipse, onde já passamos de um terço do livro com a missionária Vivian. E agora vamos fazer Gênesis de 21 a 30, só tendo no final de semana uma palavra sobre liderança. Para a nossa devocional de abertura, eu deixo esta palavra do irmão Everson, da Igreja Quadrangular. Ganhe tempo, abrace oportunidades, cuide de você, se envolva com tudo aquilo que te constrói por dentro. Seja melhor do que você foi ontem e coloque nas mãos de Deus a sua vida, a sua semana. E tudo que você pretende ter, ser e conquistar. Repouse nessa esperança, chamada amanhecer dos dias, e tenha fé de que tudo dará certo e que as respostas esperadas logo virão para você em forma de milagres. Um bom dia, ele nos deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero lembrá-los, para que depois nós fiquemos à vontade para a leitura do texto, aos irmãos aqui de Entre Folhas, que nós temos feito contato e, portanto, estão começando a conhecer o ministério agora, que o nosso blog, contendo ministrações de Gênesis, Levítico, Salmos, Jeremias, Mateus e Apocalipse, e também unidades específicas sobre liderança, estão no blog Logos 7. blogspot.com, blog logos 7. blogspot.com, última vez, blog logos 7. blogspot.com. Você que está nos conhecendo agora poderá ter acesso a um conjunto de ministrações. E em breve outros livros da Bíblia também começarão a ser ministrados. Façamos então a leitura do Salmo do capítulo 21 do livro de Gênesis. O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberam dessa história muito se alegrarão comigo. Todos aqueles que souberem dessa história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos, Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho, nascido a Abraão por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulse essa serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro como o filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo que Deus chamou. A voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Naquela época, Abimeleque veio com Ficol, o chefe do seu exército, propor a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com essa terra em que vieste como hóspede a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraão aquiesceu: sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e o deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque lhe indagou: a que serve essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraão replicou: receberá de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. E por esse motivo Se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe de seu exército, e tornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e a invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno, e habitou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Algumas informações historiográficas e que são importantes para a nossa compreensão bíblica. O livro de Gênesis é o livro das origens, mas também pode ser compreendido como o livro das alianças. Essa é uma era de acordos e pactos que acabam revelando a fidelidade de Deus em contraposição à leviandade e à deslealdade latente e prática da humanidade. Aqui vemos a celebração de mais uma aliança entre homens desconfiados perante um Deus justo e infalível. O nome hebraico Beersheba, Berseba, fonte dos sete juramentos, indica um jogo de palavras comum na literatura bíblica hebraica e que poço era reconhecidamente de propriedade de Abraão e que o poço era reconhecidamente de propriedade de Abraão por causa de um ajuste solenemente firmado entre as partes. É importante lembrar que Abimeleque não se tratava de um nome pessoal, nome próprio, mas de um título, como faraó, ou rei, ou governador. Berseba se tornou uma cidade de grande importância ao norte do Neguebe, ou Negev, região localizada a cerca de 10 quilômetros ao sul de Gaza, muito conhecida até hoje, cujo nome significa Terra do Sul e se refere à parte meridional da Palestina. Até hoje, o Poço de Abraão, como ficou conhecido, continua a verter água boa. Muito antes do culto de louvor migrar para o tabernáculo, que era uma grande tenda, irmãos, irmãs, amigos que estão começando, os mais jovens, uma grande tenda de habitação para a habitação de Deus. Então, muito antes da construção do tabernáculo e depois do templo, que veio séculos mais tarde, era costume plantar-se árvores ou erguerem-se monumentos de pedra a fim de marcar certos acontecimentos espirituais ou religiosos memoráveis. Abraão agiu assim em Berseba e ofereceu seu culto de adoração ao Deus eterno, El Olam, expressão referente e complementar ao nome de Deus na época das alianças, antes do surgimento, do advento da Torá, da lei e da revelação referente a Moisés, no nome de Deus Yahvé. Abraão enfatizou o nome de Deus de acordo com a maneira como Deus tratava com a humanidade de então, com base em alianças e pactos. Assim, o Deus de Abraão é a palavra que se cumpre de eternidade em eternidade. A palavra que se cumpre de eternidade em eternidade é o Olam, imutável, infalível. Esse é o significado de El Olam ou Eu Olam. imutável, infalível. Cada nome especial de Deus em Gênesis denota um novo aspecto da própria autorrevelação da divindade. A tamargueira é uma pequena árvore própria das regiões áridas. Seus galhos revestidos de folha fornecem agradável e revigorante abrigo contra o sol escaldante dessas regiões. Então, irmãos, até aqui nós vimos como Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu, foi fiel para com Abraão e Sara e enviou seu filho Isaque, quando isso já era impossível na perspectiva humana, natural, e Deus cumpriu. Deus abençoou também Agar e Ismael, não abandonou, e Ismael, os ismaelitas, dão origem às nações árabes. Os dois são filhos de Abraão. Preste bem atenção nisso, todo esse conflito que acontece há milênios, por uma situação de precipitação de Abraão e Sara, que depois envolveu a serva Agar, fez com que milênios e milênios de conflito ocorressem por causa do fato de não esperar em Deus e de não obedecer aquilo que Deus mandou. Por não ser aquilo que Deus mandou, por não fazer, por não conquistar aquilo que Deus mandou conquistar, por não ter aquilo que Deus mandou ter, que era a paciência, por não ter a esperança no amanhecer dos dias, como disse o nosso irmão na devocional. O nosso Deus é um Deus do milagre, é o Deus dos milagres, e nós temos que confiar nisso e andar por isso, e não andar pelos afetos humanos ou pelas nossas convicções intelectuais, cognitivas, racionais somente. Não que passaremos a ser irracionais, mas passaremos a ser sobrenaturais, suprarracionais, supraemocionais. Além, nós temos uma perspectiva que vai além dos sentidos do nosso corpo, que vai além dos nossos sentimentos como um todo, que vai além de toda a razão. Eu estou lendo um livro agora que é de uma dificuldade absoluta, quase absoluta, porque é um teólogo e filósofo falando sobre a convergência de um termo entre as duas disciplinas, e você tem que ler com muito vagar, muito vagarosamente, para poder compreender. Mas a revelação de Deus vai além de tudo isso. Nós não temos que andar por vistas, ou por sentimentos, ou por qualquer outra condição natural. Nós temos que andar por fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, esse capítulo é o capítulo da promessa que se cumpre. Mais uma promessa que se cumpre. A promessa se cumpriu na vida de Abraão e a promessa se cumpre nas nossas vidas. Sara engravidou e deu à luz a um filho que chamou de Isaque. Abraão já tinha 100 anos quando isso aconteceu e pôde experimentar o cumprimento de uma promessa que aos olhos naturais parecia impossível. Quando aos seus olhos naturais uma coisa parecia impossível, mas Deus, tendo uma promessa para você em relação a essa questão, não duvide, tenha fé de que Deus vai operar ainda contra as circunstâncias. Como resposta de amor, obediência e fidelidade, Abraão circuncidou seu filho Isaque após 8 dias do seu nascimento. A circuncisão era um sinal que era feito no órgão genital masculino. Depois, no Novo Testamento, nós aprendemos que a verdadeira circuncisão é um sinal que é feito no nosso coração. E hoje o Senhor está chamando você para dar uma resposta de amor, de obediência, de fidelidade, circuncidando o seu coração e circuncidando o coração dos seus filhos e filhas, que certamente já passaram de 8 dias. Circuncisão de coração é uma questão da decisão deles e delas em relação a Jesus, o Nazareno. A circuncisão era símbolo da aliança de Abraão com Deus e o rito de inclusão na família e na comunidade, na continuidade da família. Sara era estéril e pôde ter um filho pela intervenção milagrosa de Deus. Irmão, se há alguma área da sua vida que está estéril, eu quero dizer a você, pela intervenção milagrosa de Deus, vai haver luz. Abraão e Sara se riram por duvidar dessa possibilidade um ano antes, quando Deus passou no lugar e disse: daqui a um tempo, o tempo exato da geração de uma criança, cerca de 9 meses, eu vou voltar e você vai ter concebido um filho. E eles riram diante dessa possibilidade. Agora, eles estavam rindo de satisfação pelo cumprimento da promessa. Não dê risada diante de uma coisa grandiosa que Deus fale, por mais que pareça impossível. Mas espere para dar risada de satisfação quando Deus cumprir a sua promessa. Isaque cresceu, e quando foi desmamado, seu pai fez uma festa e ofereceu um banquete. Quando Agar foi expulsa por causa do problema de relacionamento com Sara. No entanto, o Senhor disse para Abraão não ficar triste. Abraão, não ficar triste, porque ele faria de Ismael, seu filho, uma grande nação, e fez mesmo. Os ismaelitas, as nações árabes, são de um número imenso. Abraão levantou de madrugada e preparou mantimento para Agar e seu filho Ismael e despediu-se deles. Agar teve que sair errante pelo deserto de Berseba. Agar chorou quando acabou a água, pois considerava que seu filho ia morrer. O Senhor não abandonou Agar nem Ismael, porque eram descendentes. Agar tinha sido escolhida para parir um filho, para dar à luz a um filho, junto com Abraão, o seu escolhido, e Ismael era descendente de Abraão. Podemos dizer que é o descendente da precipitação de Abraão e Sara, mas era descendente. E o Senhor ouviu o clamor da mãe e do filho. O Senhor abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço onde pôde saciar a sua sede e a sede de seu filho. Ismael cresceu, se tornou um flecheiro, habitando no deserto de Parã, juntamente com sua mãe, como nós vimos no texto. Mais tarde, Ismael se casou com uma mulher nascida no Egito. Abraão fez uma aliança com Abimeleque e Ficol, comandante do exército de Abimeleque, que aqui significa rei. O rei filisteu e o seu comandante desejaram aliança com Abraão por causa da bênção do Senhor. Eles disseram explicitamente: Nós vemos que Deus é contigo, Deus te abençoa em todas as coisas. É isso que as pessoas notam. Quando nós andamos com Deus, Deus nos abençoa em todas as coisas. Não é que nós não temos problema, mas em meio aos problemas, Deus entra com provisão, com salvação, com cura, com libertação, com ânimo. E nós superamos essa dificuldade. E eles fizeram aliança, Abraão e Abimeleque, e ficou o seu comandante do exército de Abimeleque. Juraram em nome de Deus que não se enfrentariam e procurariam usar de bondade um para com o outro. Todavia as tensões não cessaram, e Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos do rei filisteu lhe tomaram à força. Abimeleque deu a sua palavra que não sabia do ocorrido, mas demonstrou que iria fazer o reparo. Abraão pegou ovelhas e bois e deu as ovelhas e os bois a Abimeleque, firmando a aliança. Abimeleque aceitou o presente e reconheceu o direito de Abraão sobre aquele poço. A aliança foi firmada na presença de testemunhas e com juramentos, pactos. Era uma tradição daquele período. Se bem que até hoje nós temos muitas situações onde nós precisamos das testemunhas para juramentar diante dos processos, das causas que se estabelecem no campo, jurídico. Sete cordeiros que Abraão separou serviram como sinal do compromisso firmado entre Abraão e Abimeleque. O lugar onde aconteceu o juramento de ambos passou a chamar-se Berseba. Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Quando Abraão plantou tamargueiras em Berseba, buscou a presença do Senhor, como se fosse ali um prenúncio do tabernáculo ou do templo. E durante muito tempo morou ali, na terra dos filisteus. A tamargueira foi plantada por Abraão como símbolo do favor do Senhor para com ele. Que hoje você faça a plantação, talvez não de uma tamargueira, mas uma plantação da semente da palavra de Deus no seu coração. Que você faça a circuncisão do seu coração, um sinal que marca decisivamente a sua aliança com Deus. Você está circuncidado em Cristo Jesus. E por estar circuncidado, há um sinal em você, há uma nova natureza que você ganhou. E como filho dessa nova natureza, como um homem, uma mulher, segundo a imagem e a semelhança de Deus, viva vencendo a batalha espiritual, não permitindo que o seu ser se incline para o mal, para as trevas. Vença nas lutas do dia a dia, não tomando a forma desse mundo. Preste atenção, não tome a forma desse mundo, os valores desse mundo, não tome essa forma. Não se permita moldar. Hoje é um dia especial para mim, aniversário do meu irmão. Eu o parabenizo e ele sempre insistiu com isso. E graças a Deus tem sido muito importante na minha trajetória. Não se permita moldar. pelos valores desse mundo tenebroso. E vença também a característica da sua velha natureza, porque você agora é circuncidado em Cristo Jesus. Faça um pacto com Deus, uma aliança com Deus, confie na promessa de Deus e não se estribe a partir somente do campo dos sentidos físicos. É claro que se Deus nos concedeu, é porque eles são úteis e são para a glória dele, e nós vamos utilizá-los, mas eles não são a palavra última com relação à nossa vida. Não se estribe, eu vou repetir, no campo das suas emoções, porque embora ela seja, a emoção seja importante, inerente ao ser humano, Deus nos criou assim, ela não é a palavra última com relação ao nosso aliançamento com Deus. Não se estribe no seu aspecto mental, cognitivo, no seu raciocínio, no seu pensamento, no seu conhecimento, nas teorias que norteiam o seu conhecimento. Porque, embora tudo isso seja muito importante, senão eu não conseguiria estar falando com você e você não conseguiria entender o que eu estou falando. Nós fazemos isso por causa da linguagem e do conhecimento da linguagem, e isso é um aspecto da nossa racionalidade. Tudo isso Deus nos concedeu, mas ela não é a palavra última do nosso ser com relação ao ser de Deus. E em último lugar, não permita que o seu espírito se esfrie com relação ao pacto, à aliança que você tem com Deus, ao compromisso que você tem com Deus. Porque Jesus fez toda a obra redentora na cruz do Calvário, fez. Mas eu tenho que dar uma resposta. Há uma aliança implícita no nosso relacionamento. Quando eu o aceito, eu não o aceito só como um instrumento para minha salvação eterna. Nem existe essa dicotomia pregada de modo tão abundante no Brasil. Por isso nós temos um evangelho tão raso, líderes tão rasos. Não existe essa separação. Eu aceitar Jesus como Salvador. Eu aceito a Jesus como um todo. Eu aceito a Jesus como meu Senhor. E uma vez que Ele é meu Senhor, eu me comprometo com Ele. Ele manda e eu obedeço. A palavra dele estabelece o parâmetro e eu cumpro, porque Ele é meu Senhor. E Ele é meu Senhor porque me conquistou, me cativou, me atraiu para ele mesmo, lá na cruz do Calvário, morrendo no meu lugar, se fazendo morte para que eu pudesse experimentar a vida e vida eterna. Deus cumpre as suas promessas e que você cumpra o seu compromisso com ele também. Portanto, como disse na abertura, não deixe de aproveitar a verdadeira oportunidade. Se envolva aquilo com aquilo que te transforma por dentro. A revolução no, na sua vida, ou a transformação, é melhor, até fica mais fácil para você entender, acontece de dentro para fora. Seja melhor a cada dia, melhor do que ontem, tendo a Jesus como modelo. A imagem e semelhança de Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a sua imagem e semelhança, que somos nós, temos que trilhar por essa mesma orientação, buscando chegar até a intimidade da presença com o Senhor. está debaixo das mãos de Deus, na nossa vida, em cada dia, em cada semana. E aí seremos como agradáveis a Deus, seremos agradáveis a Deus e teremos de Deus as bênçãos que Ele nos prometeu e conquistaremos aquilo que Deus pretende que nós conquistemos, ou seja, as nações. Fazendo com que muitos sejam salvos, batizados, discipulados e ensinados para caminhar, em direção à vida eterna, a uma vida abundante agora e uma vida eterna. Repouse, querido, nesse dia, nessa convicção, nessa esperança e nesse amanhecer do Senhor para conosco, segundo a sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E tenha fé de que, se você fizer isso, esse pacto, essa aliança, as coisas vão caminhar na direção correta. E as respostas esperadas virão para você. E elas virão como um milagre. Você terá o seu filho Isaac. Ou seja, você irá sorrir muito. Por causa das promessas de Deus cumpridas. Que Deus abençoe esse dia e para sempre a sua vida através dessa palavra. Se você ainda não abriu, acessou o nosso blog, ele é de todos os instrumentos de mídia social, provavelmente um dos cinco menores, um dos 10 menores, imagino eu. Mas há uma palavra verdadeira. Abra o blog, se alimente, não gaste tempo com bobagem. E, se possível, lhe peço um favor para que o milagre continue acontecendo. Transmita para outra pessoa, informe para um amigo, uma amiga, o endereço desse blog para que ela possa ouvir palavras para sua edificação. Em nome e para a glória de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o milagre do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.